Olá! Como nós sabemos, a vida, entre outras coisas, também é feita de escolhas. Nem tudo a gente pode escolher, nem tudo está no nosso poder de fazer as devidas escolhas, mas o fato é que tomamos decisões a todo momento e escolhemos entre uma coisa e outra. E podem ser as coisas mais banais do dia a dia, do nosso cotidiano, mas também podem ser coisas de extrema importância. A gente sabe que as questões mais importantes, as escolhas mais importantes, são aquelas que determinam o nosso relacionamento com Deus. E nisso tem muitos itens, tem muito aprendizado. Tem toda uma caminhada em que vamos escolhendo fazer ou deixar de fazer, mas tem fundamentos na palavra de Deus em que essas escolhas elas têm uma profundidade muito maior. Muito bem, vamos primeiro olhar para a questão aqui que envolve o povo de Israel. O povo de Israel foi constantemente lembrado. Nós vemos o tempo todo nas escrituras, o povo sendo lembrado de que eles deveriam fazer determinadas escolhas. E essas escolhas sempre os exortavam, sempre os encorajavam a seguir o caminho apontado por Deus, o caminho que Deus indicava, é o caminho que os profetas enviados por Deus mostravam a eles, o caminho que as escrituras que iam se juntando, se acumulando ali, apontavam para esse povo. E sabemos das dificuldades também que havia ali. E nós, ao estudar este livro de Isaías, a profecia, nesse período tão importante, tão determinante ali nos rumos de Israel, e mais especificamente aqui, o pessoal de Judá, o reino do sul. Judá, Benjamim, consequentemente também, né, faz parte ali, mas aqui é tratado o tempo todo. O foco está em Judá e mais especificamente em Jerusalém, o rei Acaz, a sua corte, o povo que o seguia de um modo geral. E vimos que através de uma frase numa placa e do nascimento de um menino, Deus mostrou ao rei, a esse povo, sinais que deveriam ser observados para que eles compreendessem os eventos que estavam por vir. Tudo isso nós temos visto aí nos capítulos, principalmente no capítulo 7, o comecinho do capítulo 8, e agora, mais uma vez, a seriedade envolvida nas escolhas vai ser lembrada. Vamos ver do que se trata, vamos ver o que é isso, que escolhas são essas, por que que isso estava em jogo ali em Judá, naquele momento. Então vamos voltar ao capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 9 ao 16. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência ou com firmeza, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: Não chamem conspiração tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, eles serão um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. e para os habitantes de Jerusalém ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Muito bem, o que nós temos aqui são essas escolhas, escolhas cruciais. A primeira delas que aparece aqui no texto é: a quem se deve temer? A quem se deve temer? A resposta pode vir automaticamente na nossa boca: ah, devemos temer a Deus. Será que as pessoas em geral, eu estou falando das pessoas que têm familiaridade com a palavra, que conhecem as escrituras, pessoas que frequentam hoje, né, nos nossos dias, as igrejas, elas, embora digam que temem a Deus, o seu temor de fato está em Deus, ou será que elas temem mais os homens do que a Deus? O povo aqui é lembrado, todos aqui são lembrados por Isaías, de que o poder do inimigo é efêmero. Efêmero é algo que não é duradouro, não é para sempre. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Escutem, nações, ouçam, né? Não que ele estivesse pregando para eles, mas a ideia aqui é um lembrete de que as nações, mesmo que não soubessem, não considerassem, está sendo dito isso, é uma verdade que aqueles que estão ouvindo a mensagem precisam considerar. E o que eles precisavam considerar? Claro que aqui está em vista especificamente a nação dos assírios. Os assírios, eles viriam a causar, de fato, grande destruição. É claro que também você pode pensar aqui no caso de Israel, Reino do Norte, a própria Síria. Secundariamente, você pode pensar nisso. Isso não vai fazer uma grande diferença, porque o que está sendo dito aqui é que esses poderes, eles são transitórios, eles não duram, eles vão atacar e não vão obter o resultado esperado. Isso no caso de Israel e Síria, evidentemente, eles não tiveram praticamente nenhum sucesso, eles tentaram, mas os assírios vieram para dominá-los e eles acabaram sofrendo os ataques. Mas isso também é verdade no caso dos assírios, porque embora eles conseguissem fazer um grande estrago, tudo isso já foi dito, né? Eles são comparados aqui ao rio Eufrates, inundando, devastando, etc, etc. Sabemos que a destruição seria grande e foi, houve grande estrago por parte dos assírios, mas eles também seriam atacados e derrotados no futuro. E outras nações, a mesma coisa, a história ela vai trazendo uma sucessão de impérios, de reinos. As nações, de um modo geral, ao longo da história, eles acham que têm um grande poder e, de fato, podem fazer muito estrago, podem dominar territórios, podem dominar a economia mundial, eles podem fazer grandes coisas, mas tudo isso é efêmero, é transitório. Um dia, todos, de uma forma ou de outra, serão destruídos. As nações não existem neste mundo para perdurarem. E ali é o caso, perfeitamente no caso ali. Agora, veja, o que está em foco aqui é que o povo estava temendo o Judá, temendo Israel e temendo a Síria, e se aliando aos assírios de uma forma errada, como a gente já viu, confiando neles ao invés de confiar em Deus. O fato é que eles tinham temor dos homens. E o que Isaías diz aqui, no versículo 11, é o seguinte: o Senhor falou comigo com veemência, aqui com firmeza, a ideia de que Isaías precisava Não é só porque Deus está falando muito firme com ele, mas porque Deus está. A ideia do texto original aqui é que ele está trazendo forças também para Isaías. Isaías precisava estar fortalecido nesse momento. Ele não devia seguir o caminho daquele povo, diz o versículo. Não chame em conspiração tudo que esse povo chama conspiração. Havia ali uma ideia de que Isaías, ele não estava agradando com a sua mensagem. Afinal, ele conclamava o povo a não confiar meramente em alianças políticas, em alianças com outras nações. Ele vinha batendo nessa tecla, ele vinha insistindo nesse ponto. Isso foi tornando Isaías mais impopular e inclusive com a suspeita de que ele era uma pessoa que estava contra os interesses ali do reino, contra os interesses de Judá, contra os interesses da nação, do seu povo. Portanto, havia toda essa ideia de conspiração no ar. Tudo era conspiração de uma nação contra outra, conspiração do povo, muito burburinho, muita gente temendo a coisas que podiam acontecer. O temor aos homens era o que predominava e por isso Isaías era contestado, mas ele devia ser insistente. Ele deveria ser firme na sua pregação e Deus não apenas diz para ele que ele tinha que ser firme, mas o texto dá essa ideia, como eu disse, de que o próprio Deus o capacitou, fortaleceu, lhe deu uma condição especial para que ele não desanimasse. Deus impulsionou Isaías a fazer e o fortaleceu. Para quê? Para que o temor certo fosse pregado. O texto diz: é a Deus que vocês devem temer, é dele que vocês têm que ter pavor e não dos homens. O pavor dos homens é importante que a gente diga aqui, não é simplesmente a pessoa se armar de uma coragem como esses heróis mitológicos, coisa desse tipo, né? Não é a pessoa hoje, digamos, né, ir num lugar ermo, num lugar isolado, né, de madrugada, entrar num local frequentado ali por bandidos, né, lugares inclusive dominados por bandidos, e começar a circular ali, né, dizendo: não, Deus está comigo, né, Deus que me preserva. Sim, o texto está dizendo ali que Judá não seria completamente, plenamente destruída, não, isso não aconteceria porque Deus estava com eles. Isso foi verdade, eles não foram totalmente destruídos. Mas nós não podemos simplesmente tomar isso e dizer assim: ah, Deus está comigo, então eu vou enfrentar um batalhão, eu vou enfrentar um animal feroz, eu vou entrar, pular lá dentro da jaula, do lugar dos leões no zoológico. Deus vai me defender como defendeu Daniel. Isso é grande confusão, evidentemente, que nós estamos fazendo. O temor aos homens aqui, o temor, não é você substituir isso por uma coragem insana. O temor aos homens, ele se traduz em respeitar, indevidamente, em dar, em conferir aos homens um poder que eles não têm. Os homens não têm o poder sobre as nossas vidas que Deus tem. Eles não têm a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Eles não têm o domínio do universo como Deus tem. Mas as pessoas muitas vezes se deixam levar, se deixam enganar pelos artifícios desse mundo, né? Os enganos. Bom, embora numa época tão distante, lá eles também tinham aquele tipo de temor. Eles temiam por aquilo que os homens estavam para fazer, e e acabavam desviando a sua atenção, o seu foco e o seu temor, desviando e deixando de temer a Deus como eles deveriam. A verdade aqui é que o povo de Deus sempre será preservado por uma única razão: Deus está com ele. Mesmo que muitos sejam mortos, isso não significa que muitos não vão perecer, não significa que não vai haver sofrimento. Deus estar conosco, o Deus conosco lá e o Deus conosco em qualquer época, em qualquer tempo, não significa isenção de problemas. Em lugar algum, em época alguma, nós vemos isso na Escritura. Deus, às vezes, ou algumas vezes, ele tira o problema. Em outras vezes, ele ajuda a enfrentar o problema. O fato é que o povo de Deus sempre será preservado por isso, não pelos seus méritos, não por outro motivo qualquer. E, claro, a maioria, no caso aqui, Isaías enfrentava uma maioria que pressionava, uma maioria que contestava, uma maioria que queria exatamente na direção contrária, e por isso ele precisava pregar. Essa pressão da maioria pode causar desânimo, e frequentemente causa esse desânimo em quem defende a palavra, em quem defende a verdade e a questão do temor dos homens, ela sempre estará em jogo. As pessoas atacam a verdade porque elas estão temendo algo ou alguém que não deveriam, da forma como estão fazendo. Alguma questão envolvendo o temor de Deus está acontecendo aí. Bom, a quem se deve temer aqui é o primeiro ponto que nós vemos nesse texto. O segundo ponto é em quem se deve confiar. Você vai pensar assim: essas duas coisas andam juntas, parecem até sinônimos, quase isso, né? Elas andam juntas, claro que andam juntas, porque elas fazem parte do pacote do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento correto com Deus. Mas confiar e temer tem as suas nuances. O texto aqui, no versículo 14, ele diz: "Ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor." Aliás, desculpa, esse é o 13. "Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e para os habitantes de Jerusalém ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados." Deus, aqui a ideia de que Deus, ele é um santuário. A ideia de santuário aqui é a ideia de um refúgio. Isso é que o texto está exprimindo aqui. Deus, ele é um refúgio para quem? Para o que crê. E aqui nós vemos que o texto, ele vai levando a questão toda para o lado pessoal, lado individual. São indivíduos que creem. E aqueles que creem, eles têm em Deus o seu refúgio. Essas pessoas que de fato confiam em Deus podem se refugiar nele, podem encontrar abrigo nele, independentemente das circunstâncias. O mundo pode estar desabando, mas Deus continua sendo o refúgio daquele que crê. Ele tem base, ele tem firmeza naquilo que ele crê de fato. Ele está baseado na palavra, ele está baseado num Deus de quem ele sabe que a confiabilidade é total. Não há qualquer motivo para pensar de forma diferente. Mas ao mesmo tempo, Deus é tropeço para o que não crê. No Salmo 118, Davi, ele se refere a esse ao fato de Deus ser uma pedra. Deus é uma pedra. Ali no caso é uma pedra em que se pode confiar, né? A ideia é essa. Esse é um tema bastante comum nas escrituras. Deus ser uma rocha, Deus ser uma pedra. Uma pedra pode servir para muitas coisas. Uma pedra pode servir para construir, mas uma pedra pode servir para alguém tropeçar nela. Dar uma topada, como a gente diz, uma topada com o dedo ali, tropeçar e cair feio, inclusive, né? O texto diz que o pessoal ali, pessoal de Israel, pessoal de Judá, aqui ambos são mencionados, eles iriam tropeçar mais uma vez, não é a primeira, mas agora de uma forma bastante grave. Eles iriam tropeçar porque, com tantas advertências, com tantos lembretes, eles não colocariam a confiança deles em Deus, eles não iriam olhar para aquela rocha e colocar nela a sua confiança. Deus é essa rocha e ela tem essa. Deus tem essa dupla questão com os homens. Eles podem confiar e tê-lo como um alicerce, tê-lo como a base da sua vida, e construir sua vida sobre ele de forma segura, como eles podem realmente tropeçar. É o mesmo Deus. Para uns ele vai ser uma coisa e para outros ele vai ser outra. Portanto, é uma questão individual, mas o que o texto está dizendo é que a maioria das pessoas, a grande parte, a maior parte, inclusive os líderes de Israel, iriam tropeçar dessa forma, negando a mensagem e preferindo caminhar na direção em que sempre eles haviam caminhado. Interessante que Jesus, ele usa esse mesmo texto, ele usa o texto combinado ali com o Salmo. Paulo faz a mesma coisa, Pedro faz a mesma coisa, se referindo a Jesus, dizendo que o povo naquela época, no tempo de Jesus, tropeçou de novo, e agora de forma mais grave ainda, porque o Filho de Deus, o Messias, veio para eles e eles o rejeitaram, ele se tornou para eles uma pedra de tropeço. Ele, a própria pedra veio em pessoa, a própria rocha veio em carne e osso como um ser humano, e eles não o reconheceram e o rejeitaram, e por isso se tornou um laço, uma armadilha para eles. Assim como nos tempos futuros, o anticristo se tornará novamente uma armadilha para eles. Porque ele virá como o falso Messias, e de novo Israel vai colocar nele a confiança. E assim vão ser enganados. E o Novo Testamento diz que as pessoas elas buscam esse engano, elas querem esse engano, e novamente eles tropeçarão, até que um dia, mais adiante, no tempo devido, Jesus volte depois desse tempo do anticristo, depois da tribulação, e os liberte e venha para reinar. O fato é que Isaías recebeu essa incumbência de continuar insistindo com isso. Jesus, ele pode ser essa pedra de tropeço, ou a pedra angular. A pedra angular, como Pedro diz, para nós ele é a pedra angular, para o que crê. Para o que crê, ele é a pedra sobre a qual a nossa vida é construída, a igreja é construída sobre ele. Ele é a pedra, é o fundamento sobre o qual tudo é edificado. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, em quem nós podemos confiar que cuida de nós de fato. Isaías, no último versículo aqui, o versículo 16, então, diante de tudo isso, deveria selar essa mensagem, deveria fechá-la, depois de registrá-la, né, depois de escrevê-la e proclamá-la, ele deveria então fechar esse documento para que ele fosse preservado. E para quem que ele deveria entregar esse documento? Para os que criam, para aqueles que andavam ali como discípulos de Deus. Deus os chama de seus discípulos, né? Os que criam na mensagem, portanto, criam em Deus, esses deveriam ser, digamos, os guardiões, para que lá na frente, inclusive, quando tudo isso se concretizasse, tivesse ali mais uma prova registrada daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado, e anos mais tarde, novamente isso pudesse ser relido, e inclusive nos nossos dias, quando nós olharmos para a história toda e tudo que aconteceu, e percebermos e comprovarmos que Deus anunciou tudo com antecipação. Esse é o poder da palavra de Deus, a palavra que traz tudo de forma perfeita. Por isso, a importância de que ela fosse devidamente preservada. Então, à luz desse texto, eu penso que devemos pensar no seguinte para as nossas vidas. Simplificando, é claro, e procurando trazer de forma prática algo para nós, penso que ele nos mostra que devemos combater no nosso coração o temor aos homens. Devemos procurar entender onde, como, em que sentido temos desenvolvido na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, esse tipo de temor indevido. Esse tipo de temor que não é bom, considerando que Deus deve ser temido. Devemos olhar para as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras e pensar que Deus é temível. Deus é aquele a quem devemos temer. Nesse sentido, tudo que nos afasta dessa verdade, precisamos ter o devido cuidado. Observe que quem crê na palavra, especialmente quem crê e anuncia a palavra, que afinal são duas coisas relacionadas, não são só pregadores que pregam no púlpito que anunciam a palavra, mas aquele que crê deve pregar a palavra de alguma forma. Não deve se deixar levar pela onda, a onda aqui no caso a maioria, quando essa maioria está indo do lado contrário àquilo que a palavra diz, e portanto a nossa proclamação seria uma contradição, e nós não devemos nos deixar levar por essas ondas, mas devemos ser fiéis. Devemos ser fiéis anunciando a palavra com essa fidelidade e confiança no Emmanuel, que é Jesus, não nos deixando desanimar, ou melhor, né, não nos deixando dominar pelo desânimo diante da oposição à palavra de Deus. Essa oposição não é a mesma oposição que Isaías enfrentou nos seus dias, no meio de um povo que deveria crer, que deveria confiar, tinha todos os motivos para isso. Um povo que o rejeitou mais tarde, continuará rejeitando nos nossos dias e até a volta de Jesus, isso vai acontecer. Mas o fato é que, de um modo geral, todos os que não creem, eles são opositores, eles se opõem à verdade do Evangelho. Isso não deve nos intimidar. Nós devemos continuar firmes, fiéis e pedindo forças a Deus para que Ele nos ajude a anunciar as suas maravilhas. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.